I'm going to give you the answers for lesson 4 practice. Number 1. A Dona Lúcia está bem agora? Está sim. Number 2. Vocês são angolanos? Somos sim. Number 3. Tu estás com sede? Estou sim. 4. Eles estão de pé? Estão sim. Number 5. Lisboa é em Portugal? É sim.